Now that your picture's in the paper, being perfectly admired, you can have anyone that you have ever desired. All you gotta tell me now is why, welcome to the world. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Mulagem Sonora, novamente aqui. Dessa vez, esse programa vai ser diferente. É uma sessão especial. A gente fala sobre algum evento em específico, sobre moda relacionada a tal. E nesse programa de hoje, a gente vai comentar um pouquinho só sobre o 7º Seminário Internacional Senai de Comportamento e Consumo, que aconteceu no último dia 25 de outubro. E o tema era Brasil e o Futuro. Muito interessante. Só um pequeno resuminho sobre os principais pontos que foram discutidos lá no evento, só para deixar a nossa marca registrada por lá. E para facilitar para vocês, a gente vai dividir em três sessões, do mesmo modo como foi dividido lá no evento. Assim, se vocês quiserem ouvir na íntegra, continue até o fim. Se não, a gente divide o pôster quando começa e quando termina cada sessão, de acordo com o que vocês têm interesse. E aí você escuta a parte que você quiser. Se vocês quiserem ouvir nada, se vocês não quiserem ouvir nada, é fazer o quê, né? Uma pena, tchau, até breve. Mas sugiro que não, gente. Vamos escutar, vai ser legal, vai ser interessante. E pra entrar em contato com a gente, né? Caixa postal, CEP, não, brincadeira. Vocês mandam um e-mail pra gente por mulagensonora@gmail.com. Deixa um recadinho no Facebook, na nossa página do Mulagem Sonora. Imagino que vocês todos conheçam. A nossa divulgação por enquanto está sendo pelo Facebook. A gente vai fazer o possível para responder da melhor maneira possível tudo que vocês quiserem saber e tal. Mas mandem, a gente está precisando de feedback, a gente quer saber o que é que vocês querem, o que é que vocês têm interesse de ouvir, o que é que vocês gostam, do que é que vocês não gostam, se vocês querem que eu saia, seja eliminada do programa, não. Por favor, não me elimine, eu tenho família e eles estão esperando os meus milhões. Enfim, eu sou a Paola, hoje eu vou estar sozinha, pessoal, magoei, mas é isso aí, a gente vai estar com esse novo programa. E vamos lá ouvir, né, pessoal? É o nosso Mulagem. Nossa Mulagem Sonora, edição especial, Mulagem Tour por aí. É isso. Então, né? Pra começar, ainda de manhãzinha a gente teve uma pequena palestra. Na verdade não foi tão pequena assim, começou umas 10 horas, terminou lá pra meio-dia e pouco. Enfim, que foi ministrada pelo italiano Francesco Moratti, que foi pra o colóquio de moda, percebeu que, enfim, ele estava por lá também. E dessa vez o tema foi um país de futuro, tendências e novos paradigmas de consumo. E teve uma oportunidade de saber um pouco mais sobre o assunto e, inclusive, ainda tinha a oportunidade de comprar o livro dele que estava sendo divulgado, Consumo Autoral. Para quem tiver interesse, visita também a página do nosso Facebook, Design de Moda UFC, que as nossas colegas fizeram uma postagem sobre esse livro. Deem lá uma conferida. Mas enfim, basicamente o que foi dito na sua palestra, das possibilidades do Brasil e os avanços das suas marcas brasileiras como potência global, a partir de características próprias do nosso povo, unindo-se a paradigmas globais de consumo. O que são essas características globais, o que são essas características nossas, o que são esses paradigmas, né? O que é que acontece? O Moratti, analisando o perfil da sociedade global atual, ele é o perfil de fazedor, o perfil de estar mais querendo participar dos processos, dos produtos mesmo que eles compram, essa questão do mundo globalizado e ligado nas redes sociais, né, que todo mundo está sempre querendo saber um pouco mais, querendo saber como é que faz, querendo participar de fóruns, e em si, é um povo muito mais participativo hoje em dia. E aí, essa busca do saber fazer como um ponto importante, o fator juventude também, nosso mundo está ficando cada vez mais ligado através da juventude, juventude cada vez mais participativa. E aí, analisando com as características brasileiras, torna-se elementar algumas qualidades e algumas coisas que precisamos melhorar. a nossa sociabilidade, a nossa adaptação, criatividade, é uma vantagem que a gente tem, que a gente pode utilizar desses conceitos e tal, para poder trabalhar numa marca que seja brasileira e que possa um dia, quem sabe, chegar a um nível global, como foi aconteceu, por exemplo, com as Havaianas, ele até cita nisso. Então, para Morat, no caso, são quatro paradigmas: o Trust and Sharing, Quick and Deep, Crucial and Sustainable, Unique and Universal. E cada um deles tem a sua particularidade, né? Trust and Share, que é compartilhar, no caso, é compartilhar e ter confiança. Quick and Deep é rapidamente, profundamente. Sustainable e Crucial, enfim, tem a ver com a sustentabilidade. Unique e Universal é a questão da particularidade, ao mesmo tempo que é global. Enfim, então esses paradigmas é que, junto com a aplicação com as nossas ideias de brasileiros mesmo, os Brazilian Factors que ele fala, é que a gente conseguiria uma aplicação na moda brasileira. E sem deixar de pensar localmente, que ele não deixa de enfatizar, porque moda adianta começar a pensar, não adianta pensar de um modo global. É uma conclusão interessante, tendo em vista de que, como vemos ainda mais adiante, a grande realidade brasileira se vê através da potência da classe média, que é mais orgulhosa das raízes do que se imagina. E só para concluir, né, no caso, ele deixou algo para se refletir, que é a questão do pensar localmente. Né, porque pensar globalmente, para ele, é uma visão muito americanizada, e você tem que... O segredo mesmo é você investir nos seus talentos e entender que os verdadeiros consumidores é o que lhe dará uma verdadeira marca global, e sem deixar de lado o lado brasileiro de ser, certo? E quanto a isso, o resto, a única coisa que eu indico é vocês irem atrás dos livros do Francesco Moratti, que estão disponíveis para venda. Procurem, a gente deixou como dica, né, o Consumo Autoral, mas tem outros, dê uma olhadinha nas livrarias, vale a pena. Enfim, vamos para outro bloco? Então, a partir daqui, a gente vai entrar no setor sobre inovação, sustentabilidade e consumo. Até mais, pessoal. Dando continuidade às palestras do seminário, a gente teve o bloco de palestra cujo tema era Desafio para o Brasil, Inovação, Sustentabilidade e Criatividade. E a primeira palestra, ela foi ministrada pelo Marcos Cavalcante, o professor da COF, da UFRJ, Rio de Janeiro, cujo tema é Big Data e os Novos Paradigmas de Consumo. Em resumo, o professor faz uma relação do consumo com o conceito de Big Data, que na informática e economia, onde o conceito é mais comum, trata-se de uma espécie de conjunto de soluções tecnológicas que lidam com dados digitais, de acordo com volume, variedade, velocidade, enfim. E a ideia é que essa tecnologia, ela permita analisar qualquer tipo de informação digital em tempo real, sendo fundamental para a tomada de decisões, né, no caso. Só para dar um exemplo, não sei se vocês já assistiram o filme Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo, aquele que tem o Brad Pitt, que é treinador de beisebol, que usa um software para analisar todos os seus jogadores, que são considerados medianos. Alguns têm uma habilidade para uma coisa, outros têm habilidade para outros. Então, ele usa um software para poder analisar as habilidades exclusivas de cada um e monta um grande time por causa disso. Então, esse conceito, esse software, no caso, ele é baseado no conceito do Big Data. Só para vocês tentarem entender um pouco mais sobre isso. E enfim, então o que é que ocorre? Para ele, a gente vive numa era de mudanças e o nosso modelo atual é compartilhar conhecimento, tipo esse Big Data mesmo, falando de uma cybercultura mesmo, uma cultura de rede. Está mais claro do que nunca que essa vai ser a nova cara do mundo. Marx até, no caso, o professor, ele deu até como exemplo a questão das revoltas populares que aconteceu em junho deste ano, e como tudo foi organizado através de redes sociais, sem líderes, todo mundo era líder de todo mundo, entendeu? E, resumindo, né, no caso, a ideia é que isso um dia se relacione também ao consumo. Como assim? É pensar na forma de atrair clientes, né? Atraindo através de um compartilhamento de conhecimento, formando a identidade através do seu cliente, né? Que é interessante você pensar, no caso, pensar em como você falar com as vendedoras, falar o que é que o pessoal está interessado, ver o que é que seu cliente tem interesse, o que é que eles precisam, o que é que eles não precisam. Enfim, seria mais ou menos essa ideia. E assim, junto com essa palestra, no caso, nesse bloco da tarde, sobre o mesmo tempo, a gente ainda teve uma outra palestra, que era relacionada ao mesmo tema de sustentabilidade, e o tema era deseconomia criativa, ministrada pelo professor e doutor também Flávio Bruno, que é do Senai. E nessa palestra, o professor ele mostra a relação do ambiente com a criatividade, sendo esse um papel fundamental na economia atual. Porque o que ocorre? Para ele, quando há reapropriações de espaços, no caso, pensando no modelo econômico, né, construção de viadutos, de prédios e outra coisa, sem pensar na sociabilidade em si, né? Para ele, alguns diriam ser um desenvolvimento econômico, mas é apenas um sistema equívoco, vamos bem dizer assim, um modelo estilo século XX, em que grandes empresas creem que a evolução, no caso, é construir grandes prédios, grandes coisas para melhorar o fluxo da cidade. Mas é um erro pensar nisso, porque na verdade, o que faz de uma cidade é a questão da sociabilidade em si, é trazer cultura mesmo para as pessoas, é um local onde se marquem encontros, onde possa liberar a criatividade, né? Que a criatividade é que é o grande papel de impulso para a evolução mesmo de uma sociedade, não apenas criar grandes prédios, grandes construções para aumentar causar uma melhoria, no caso na cidade, mas na verdade ele pode até trazer uma melhoria no fluxo, mas não entre o povo em si, tanto que ele até diz que as pessoas mais criativas costumam gostar de cantos meio que turísticos, que ainda são preservados, e não aqueles lugares que foram construídos, prédios modernos, enfim. E isso até me lembra, no caso ele comentou em breve, mas isso realmente me lembra também a questão da cidade mais pop dos filmes distópicos hollywoodianos, né, que é Detroit, que se tornou um deserto diante da crise econômica, dentre outros fatores, né, que era uma cidade moderna, com grandes pessoas, com muitas pessoas que viviam apenas para a indústria, se eu não me engano é a automobilística, e de repente se viu abandonada, uma cidade fantasma, que apesar de toda a modernidade, não era tão estimulante. Né? Então é um caso se pensar. E isso também me lembrou um pouco, não foi comentado por lá, mas me lembrou um pouco da situação da grande polêmica que a gente está passando agora em Fortaleza, né? Do Ocupe Cocó. Enquanto a gente pode estar preso ainda a um modelo tão antiquado de progresso. É um caso a se pensar, mas eu não vou polemizar nem nada. Fiquem aí para as discussões. Escutam aí. Enfim, vamos continuar, né? Bom, sobre sustentabilidade, sobre esse bloco, é só isso que a gente tem a dizer. Comentem também por aí, deem a sua opinião, se vocês querem saber mais de alguma coisa. Mas enquanto isso, vamos a outro tópico, né? Então, e só para terminar, no caso, terminando o dia, para o terceiro e último tópico, lá no fim da tarde, o bloco de palestra cujo tema Os Novos Consumidores, que começou com a professora Letícia Veloso, antropóloga da UFF do Rio de Janeiro, com a palestra Nova Classe Média, que é o contexto local e vida cotidiana. E ela faz uma reflexão sobre a visão de que é mostrada na classe da classe média na mídia e como ela realmente é na vida cotidiana, com comparações em lojas, aeroporto, dentre outras coisas, que é bem interessante mesmo. Muitas vezes a gente vê na mídia com uma coisa desesperadora, estilo apocalipse zumbi, guerra mundial Z, muita gente invadindo lojas, o aeroporto lotado, aquela coisa meio parecida com rodoviária. Ela faz até essa piada, e na verdade é uma coisa comum, mas que não... que realmente está ocorrendo, mas que não nesse nível absurdo e que é mostrado na mídia. E leva a uma discussão sobre o que são os verdadeiros desafios da nova classe e o seu futuro. Porque, na verdade, é o que se pensa, que essa nova classe média, ela até possui realmente um poder de compra maior. O seu consumo realmente está em um nível maior, mais elevado, mas que ela ainda tem problemas não apenas sociais e psicológicos também, porque sofre muito com o preconceito, sofre muito com a discriminação, com o fato de parecer que elas não têm dinheiro suficiente para consumir por causa da aparência, por causa do estilo, enfim. E é um ponto interessante a se pensar. Que é até discutido na questão dos shoppings e tal, e como eles são divididos entre o pessoal da classe A e B e a classe C. É, isso me lembra muito também a situação que a gente está passando em Fortaleza, né? Com a abertura agora de dois novos shoppings de Fortaleza, né? Que vão acontecer lá pelo bairro da Parangaba, que é claramente um shopping voltado para a classe C, tendo em vista de que são próximos a terminais de ônibus, que tem um estilo e tá havendo toda uma divulgação, né, baseada sobre isso. O que me vem a pensar de que isso não vai importar se a classe A e B vão utilizar, ou seja, o consumo será o mesmo, mas como ela é feita é que se torna algo a ser discutido, tá entendendo? Então, problemas sociais ainda tem. O fato de muitos ainda morarem na favela, o fato de muitos ainda precisarem de outras necessidades básicas dignas, que são obrigações do governo, como saúde pública, como educação, enfim, todos esses pontos a serem discutidos. Então, o fato é que tem mais pessoas na classe média, mas o consumo é apenas um detalhe. Agora, não é a questão apenas do pertencer à classe média, mas o que aparenta se pertencer à classe média, né? Então, a gente tem que repensar sobre os modelos, os parâmetros que nós temos e como a gente está reagindo em relação a isso. E só para reforçar um pouco mais essa ideia da professora, a gente teve a última apresentação para finalizar o bloco e o dia, que foi a apresentação do pesquisador Renato Meirelles, do Data Popular, cujo tema era os novos consumidores brasileiros, que ele vem com dados estatísticos impressionantes sobre o poder da classe média do Brasil. E ele dá alguns dados, né, que são muito interessantes. Por exemplo, o fato de que 50% do país vive com a média de R$513. E que apenas 10% tem a renda de 10 mil como renda familiar, né, unindo a renda de todo mundo da família. Então, você pensar que só apenas 10% da população brasileira que vive nessa classe média alta, o resto é bem abaixo disso, é impressionante. E ele conta que se você for contar com todo mundo, com todas as pessoas que são classe médias, se você for fazê-la e transformá-la num país, ela viveria no G20 em relação ao percentual econômico que ela possui. É gasto cerca de US$1 trilhão por só essa classe média. E impressionante. Outros dados, deixa eu ver se eu me lembro de algum, da questão das favelas. você pensar na favela como um consumidor invisível. Ele diz que se você for contar todo o número de pessoas que moram nas comunidades brasileiras, se juntá-las todas e transformá-las num estado no Brasil, ela seria o quinto maior estado do país. E o único estado aqui no Nordeste que seria maior do que essa população favelizada seria a Bahia. Então é impressionante o número. Então, ele, inclusive, o Renato, ele chega a dar algumas características dessa classe média, de acordo com as suas pesquisas, que são muito interessantes na hora de você montar um público-alvo, né? Pensando na classe média. Por exemplo, os seus valores são diferenciados. A questão do que a gente até vê, a gente até comenta-se muito, vê agora em algumas mídias, a questão das cores fortes, preferir a feira livre por ter mais opções de vista, querer muito, preferir muitas peças nas lojas, nas vitrines, porque tem a questão da opção de escolha. Em relação à comida, você perceber que tem que ter a fartura, porque é isso que demonstra que você está tendo condições para sustentar, né, um conhecido, um amigo. Então tem que ter a fartura. E o corpo, né, a questão de, a gente falando de moda, em beleza em si, é um ponto importante a ser discutido. O interesse deles, o padrão deles, não é tão Gisele Bündchen. É um padrão de um corpo mais exuberante. Até comentado por ele que pode até ser que até tenha-se a Gisele Bündchen, como um modelo, um padrão de beleza. Só que é um padrão de beleza inalcançável. Então, torna-se muito mais possível um padrão de beleza baseado na fartura corporal, a gostosura. Então, enfim. Então, é um padrão que é muito mais conhecido, né? Um padrão muito mais visto entre as pessoas da classe média. Então, em relação à moda, vestuário, muitos preferem peças que sejam multiuso. Então, que você possa usar em vários looks, que você tenha várias opções de mudança, porque para eles se torna uma peça muito mais econômica. Não é nem a questão do preço em si, mas se ela pode usar mais de uma vez, de vários modelos, então se torna muito mais econômico. E o ponto mais crucial, né? Quem são os novos protagonistas dessa classe média? São basicamente três. E que abre a uma discussão interessante sobre como a classe média está sendo representada atualmente. Os protagonistas são os negros, os jovens e as mulheres. Sendo que negros poucos são vistos na televisão, poucos são vistos representados em propagandas. Então, como é que você quer conquistar um público que não se vê na propaganda, que não se vê na forma de venda, na venda dos produtos? Nem todos, muitos produtos não são feitos pensando numa pele mais escura, mas numa pele mais clara. Então é um caso a se pensar. Jovens, que 55% da classe média são feitos por jovens, e eles são as maiores influências numa família. Pais que pedem ajuda aos filhos na hora de consumir alguma coisa. Filhos que começam a ganhar o seu próprio dinheiro e começam a ajudar na economia da casa. Filhos que finalmente podem passar da classe pobre para a classe média através do esforço, do trabalho. Então, é uma classe que deve ser vista. E por último, e não menos importante, as mulheres, que tomaram um espaço gigantesco na sociedade de consumo atual, não apenas pelo fato de comprarem mais, mas porque elas têm o poder maior hoje em dia. Elas estudam mais do que os homens, ganham o próprio dinheiro, o que não acontecia tanto antigamente, estão se divertindo muito mais. Então elas estão tendo realmente o poder numa família, não apenas na questão do ser o dono de casa, mas também ter o poder econômico. Então, e muitas delas não se veem ainda na propaganda, não tem, não são representadas, as modelos não parecem representá-las, as modelos não parecem ter o mesmo corpo, as modelos não parecem seguir a mesma estética. Então, o que é que está acontecendo? Por que que não se tem uma valorização maior dessa classe média, que é um público que está em alta, um público que realmente é o grande público no Brasil atual? Então é um desafio, que é um conceito estético que tem que mudar, é um desafio que tem que se enxergar esse povo, tem que ouvir o que é que esse povo quer, tem que ouvir o que é que esse povo precisa, tem que enxergar os problemas que existem. Então é uma coisa, é um ponto a ser notado atualmente. Foram essas as palestras que a gente pôde participar, uma oportunidade incrível que a UFC nos deu, né, nos levando para o Senai. E o que eu posso dizer é que vocês procurem mais sobre o tema, é um tema interessante, enxergar o Brasil nesse novo sistema, enxergar o Brasil nos parâmetros, os novos meios de consumo, as novas maneiras. E quanto ao mais, se vocês deixem algum recado, se a gente deixou de falar alguma coisa, que a gente possa, que a gente deva, que a gente saiba sobre o que se trata. Qualquer coisa, vocês deixem um recado, a gente entra em contato com algum professor, quem sabe. E ao mais, procurem mais sobre esses temas mesmo, procurem os livros do nosso palestrante, o Francesco Moratti, procurem mais sobre os trabalhos dos outros palestrantes, a gente vai deixar os nomes deles por aí. O Google tá aí pra isso, pessoal. Pesquisem, procurem, leiam. A era da informação, a era da comunicação, do compartilhar com conhecimento, que foi discutido também, serve para isso. Então é isso, pessoal. A Mulagem Sonora agradece a participação de todos vocês, agradecem a audição e a gente se vê em breve. E não deixem de comentar no mulagensonora@gmail.com, na nossa página do Facebook. E é isso, pessoal. Beijão. Oh,